isso aí, pessoal. O que está acontecendo aqui é que a gente tem o Jazira na Inglaterra fazendo esse teclado, o Berd na Alemanha fazendo baixo e o Rock Tribe na Turquia. É esse aqui do cantinho. Agora eu queria convidar aqui o meu amigo Jean Pedro para fazer um solo aqui na guitarra. Mas antes eu vou mudar a base. So now we're gonna change the sample to another guitar. Aqui à minha esquerda eu tenho o Bernardo e aqui à minha esquerda também eu tenho o Rodrigo. Meu amigo Joadson aqui, o microfone é aberto para você, meu irmão, para vocês aqui tudo. Aberto para o flow. É, aberto para o flow, é isso aí. Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah. We need to change yeah, the BPM. Yeah, yeah. Então, a pedido do meu amigo Jean Pedro, eu vou colocar um sample aqui do... Esse sample anterior foi de Cartola. É, uma música do Cartola, eu acho que é aquela Alvorada, foi. Peraí que tá rolando algum... Vê se é a guitarra de vocês, por favor. Mata as guitarras. É não? Tá. Então, vou colocar um sample aqui do James Brown pro meu amigo Jean Pedro. Yeah, yeah. Beleza, vamos fazer uma sessão de solos aqui pro pessoal sacar o que tá acontecendo aqui. Começar agora com o solo do Jazira, da Inglaterra. Jazira, seu solo. Beleza, beleza. Agora, pessoal, é o seguinte. Momento especial agora da abertura aqui. É, momento dos solos. Aí antes dos solos, before the solo, each one will solo before we go to the end of the... Antes do solo, eu queria convidar aqui o MC Arisco pra dar uma palavra aqui. E aí é pianinho, agora virou rap, aí tem que silenciar tudo. Pivete da roça, Jaguara, moça fora da toca. Que fico triste por quem tá na encosta. Risco de vida, mama na porta. Não tenho tempo pra tua rima torta. Se economiza pra quem te suporta. Eu e meus piva só rima de choque. Tacando estado pra ver se retorna. Respinga no povo, luxo dessa história. Quero ser dono da minha história. Que meu talento mude trajetórias. Buscando ouro através da oratória. Mostrar pros menor que estuda traz vitória. O olhar racista não me suporta. Preto e armado de formação. Autodidata me disse o som. Por o acesso é a revolução. Imagina quantas orações foram perdidas, jogadas em vão. Hoje recebo elas em minha mão. Igual a seu Deus, ouvi com atenção. Com aquela atitude que faz o ladrão. E de assalto com a peça na mão. Faria de tudo pra ter opção. Pega a visão, sempre tivemos muitas missões. Lá fora é guerrilha, mas situações. Mães na madruga fazendo orações. Dizendo que a vida é melhor que cifrão. Uma vida despida desse refrão. Meu sangue na caneta, cumpre a missão. Meu sangue na caneta, cumprindo a missão. Vai, vai, pro vete da roça. Jaguar para, onça fora da toca. Que fico triste por quem tá na encosta. Risco de vida, lama na porta. Não tenho tempo pra tua rima torta. Se economiza pra quem te suporta. Eu e os piva só rima de choque. Tá conquistado pra ver se retorna. Respinga no povo, luxo dessa história. Quero ser dono da minha história. E que meu talento mude trajetórias. Buscando ouro através da oratória. Mostrar pros menor que estudo traz vitória. O olhar racista não me suporta. Preto e armado de formação. Autodidata mixo som. Por o acesso é a revolução. O Arisco MC, tá ligado? A gente pode fazer até um momento de improviso, quem quiser, tá ligado? Mas que aí tá rolando, pá. A chance está pleiteada, o mic está aberto. Vai testar. Solo session. É, vamos começar com o solo da galera que tá fora e finalizar com o solo aqui de Jean Pedro e Rodrigo Dantas, diretamente da Bahia. É, vamos começar na Inglaterra. É, ah não, o Jazira vai ter que ir, velho. Vamos, aplauso aí pro Jazira da Inglaterra. Jazira, congratulations. Jazira, many thanks. Do you want a solo before you go? Tô perguntando ou se ele quer solar antes de ir, se dá tempo. Ok, ele não vai solar, então vamos passar o solo pra Turquia. É, valeu, Jazira, many thanks, bro. See you. É, Rock Tribe, please, your solo. Ok, agora tem um amigo meu na Turquia agora, de Ishmi, mandando esse som ao vivo aqui pra gente, cara. Ele vai começar agora a solar. Some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I'll miss you more than anyone in my life. I love you more than anyone in my life. It might not be the right time. Tá começando o solo ainda, peraí. Que demora um tempo pra chegar. Oi? Foi. Solo é de um turco, é um instrumento, é um simulador, é um teclado, é um simulador de oud, que é um instrumento da Turquia. É esse aqui, é o Rock Tribe. Come on, man, give us some soul, yeah. Give us some tasty shit. Hell yeah. Rock Tribe, é, uma salva de palma aí pro Rock Tribe, diretamente da Turquia, Ishmi. Solo. Terminou o solo. Isso aí, esse foi o solo do Bernd. Eu queria uma salva de palmas pro Bernd aí, de Colônia, Alemanha aí. Beleza, agora chegamos em casa, é a vez dos nossos solistas aqui. Queria convidar o Rodrigo pra dar o solo dele agora. Vou lançar o baixo aqui, de novo, enquanto o Bernd não pega. Aí uma salva de palmas pra Rodrigo Dantas aí, velho. diretamente de Irará, a terra do Tom Zé. Seu conterrâneo Tom Zé que fala, né? Que o melhor evento que ele toca é evento de estudante, né? Tá ligado? Agora, vamos ouvir o solo aí do Jean Pedro aí. Vamos lá. Agradeço a Bert da Alemanha, ao Rock Tribe da Turquia, ao Rodrigo Dantas, Bernardo, Danilo aqui, ó, Joadson, MC Arisco, Jean Pedro, valeu, tamo junto, velho. Uma honra de tocar nesses eventos, velho. Só não me chame de novo, senão eu vou ter que vir de novo e eu não posso, velho. Share with you.